Obrigada, boa noite. A Marisa fez aniversário ontem. Ganhei o presente hoje, tá aqui com ele. Aí, representando todos vocês, eu vou dar um beijo na Marisa. Guarde segredos que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo. Você é meu enredo, vem pra cá. Te quero, te espero. Não vai passar o amor na carta está. Você pensa em mim, eu penso em você. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Longe do seu ninho, meu andar caminho. Deixo onde passo os meus pés no chão. Sou mais uma multidão. O mar do sol no leito do lar, que nem um rio pode apagar. O amor é fogo e ferro queimado. Estou ferido agora e sigo te amando. Você pode acreditar. A mesma carta, o mesmo verbo. Em sonho só viver pra ti. Quem tem a chave do mistério não teme tanto medo de amar. Cego, te enxergo. Não vai passar o amor na carta está. Te quero, te espero. Longe do seu ninho, meu andar caminho. Deixo o óbvio, faço os meus pés no chão. Sou mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Multidão. Sou mais uma multidão. Na multidão. Na multidão. Da multidão. Sou mais uma multidão. Sou mais uma multidão. Obrigada.